Bom dia, autorizado a linha de colapso 0, vento 110 graus 072, ou chamo 9401. Ficha 9401 no decolador 22, controle Salvador 1208. 208, bom dia, Xené 9401. Controle Salvador Xené 9401, bom dia. Luciano 9401 é o controle, bom dia. Contato radar, prossiga como autorizado. Opa, vai prosseguir conforme autorizado. Nenhuma chance de voar ainda, senhor? Autorizado. Autorizado e quando possível, para onde mostra, por favor. pelo ano. Estivo retornando para a base, ajuste 1013, aguarde transferência. Geno 9401 está autorizado com ótima, chame Recife 12835. Ótima 12835, obrigado. Bom dia. Bom dia. Chame Torre 1985. Padião 01, chame Torre 1985. Salvador, chamei 6211, ponto espera pronta. Chamei 6211, autorizado a linha de decolagem, chama 0, vento 100 graus, 079. Sente, autorizado a linha de decolagem, chamei 6211. Bom dia, Guardião 01, prossiga. Está retornando de Atinas para repatriamento. Até 307 na minha litoral. A gente está em busca na parte do Brasil. Chame na vertical do farol, Guardião 01. Vai, vertical do farol, Guardião. Chamei a 2-1-1, decolada 3-2, controle Salvador 1-2-0, décima 8. 3-0-8, boa. Controle, bom dia, chamei a 6-1-2-1-1, decolada 3-4. Luciano, 6-2-1-1 é o controle, contato Salvador, se você restrições. Centro, bem centro, nós, 6-2-1-1. Ah, positivo, cheira a torre. Poli, autoriza voar da Elcha no 62 o nono? Autorizado. Afirmo, senhora. A intenção é prosseguir direto para o sinal da base Graia. Gente, autorizado, chame solo controlado. No PAT 4, vento no aeródromo, 00 grau 079. Autorizado o cruzamento na final da 0. Autorizado o cruzamento, guardião 01, vai chamar solo controlado. Muito grato. Região 01, na escuta? Ciente, solo 38, livre corte. Nono, chame Recife, frequência 128-35. Afirmativa, Recife 128-35, 62, o nono. Desça para 8000, ajuste 1094, chegada bom. 49, desça para 5000. Positivo, curvar à direita para desvio de informações e descida para 4 mil pés, sem restrições, após o desvio, rosto Serravita 367 para aproximação RNAV autorizada. 649 em aproximação, reduz a chega 3, chame torre, 19895. 19895, monumento aqui. Oi, Salvador, com o nome 49, está no RNAVE da pista 10. É 49, pouso autorizado, pistola 0, vento 08, 0 graus, 079. Autorizado, pouso na 10, com o nome 49. Número 649, 2104, o controle Salvador, ajuste 104, desça para 5.000 pés e voe com Serra Vitor 366 para aproximação Renato. Quatro voos sobre água, desça para 2.500 pés, autorizada a Renato. Diogo 9937, aproximando 0.0, vamos ao ponto.